Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Opa, hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2012 e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje você vai saber que o iPad completou 2 anos. Você vai saber também que os números de celulares da cidade de São Paulo vão ganhar mais um dígito, vão ficar com 9 números para você fazer uma ligação. E vai saber também que o Tim Cook respondeu às críticas do New York Times em relação às condições de trabalho dos fornecedores da Apple. Tudo isso e muito mais no cast de hoje. Agora. Começa agora! Coca-Tec! Coca-Tec! Você que está escutando esse cast, provavelmente deve ter assinado esse podcast no iTunes. Caso você esteja escutando isso no browser, pois é, tem gente que faz isso. Não que eu seja contra, muito pelo contrário, você tem que fazer o que é melhor para você, mas eu acredito fortemente que você faz isso porque você não sabe que existem programas dedicados a podcasts. O iTunes, por exemplo, é um desse tipo de programa. Não que ele seja dedicado a podcasts, mas ele tem uma área lá dele dedicada a podcasts, onde você pode assinar o podcast. O que significa assinar o podcast? Significa que sempre que tiver uma atualização você vai receber. Entra lá no iTunes, digita Coca-Tec, você vai ver lá 4 ou 5 feeds. Vai ter o Coca-Tec, que contém todo o material de áudio do Coca-Tec. Tem o Coca-Tec TV, né, que vai ser o material de vídeo. Além disso, você tem o Coca-Tec Diário, você tem o Coca-Tec Drop e você tem o Coca-Tec Live. São feeds separados por tipo de podcast. Drop no Drop, Live no Live e de notícias diárias lá no Diário. E você sincroniza o seu iTunes lá com o seu iTreco, pronto, você vai ter os seus podcasts, você pode escutar no seu iPhone. Ou você pode pegar um aplicativo tipo Instacast, Downcast da vida, e aí você digita lá Coca-Tec, você vai achar os podcasts e você assina. Os vídeos do Coca-Tec, né, o Coca-Tec TV, também estão disponíveis lá no iTunes. Você pode acessar o nosso canal lá no YouTube, né, indo no endereço youtube.com/Coca-Tec Podcast. Aí você vai ver todos os vídeos que a gente já produziu até hoje. Notícias. O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec. E eu tô desconfiado que o Sopa Pipa fez mais uma vítima. Dessa vez foi o Mavio. O Mavio, ele hospeda podcasts, ele hospeda videocasts, né? Ele é voltado para essa área desse tipo de conteúdo, né? E por algum motivo, algumas contas foram suspensas, né? Provavelmente aí, se você é fã de podcast, você vai perceber que alguns podcasts estão fora do ar, que o feed não tá mais funcionando por causa dessa história do Mavio. Não se tem detalhes ainda, não posso precisar se é o Sopa Pipa ou se, de repente, o Mavio resolveu cancelar algumas contas, resolveu ficar mais seletivo dentro do seu processo de hospedagem. Enfim, várias teorias aí pululando pela internet. O fato é que a podosfera perde aí com essa nova política o problema do Mavio. Embora o Sopa Pipa tenha caído, né? Na verdade não caiu, foi, entrou lá na gaveta e um dia pode ser reativado. Tem outro vilão aí na história, né? O ACTA, A-C-T-A. Esse é um acordo, né, nos mesmos moldes do Sopa Pipa, né? Envolve ali até a desconexão física de quem piratear, né, mais de 2 vezes, né? Chegou a terceira vez, eles vão e cortam o acesso. É a mesma história do Sopa Pipa, né? Mesma história de proteger os direitos autorais. O problema é que a ACTA é um acordo internacional, né? Tipo aqueles acordos que tem de vamos reduzir aí a produção de gás carbônico, né? E todo mundo se compromete. O ACTA é mais ou menos essa história, né? Por hora, o Brasil já disse que vai ficar de fora, né? Nenhum país sul-americano vai fazer parte do ACTA, mas já assinaram o ACTA. O Canadá, os Estados Unidos, né? Que é um pouco mentor aí dessa história. Coreia do Sul, Japão, Marrocos, Singapura, Austrália e Nova Zelândia, né? Isso aí já entende melhor aí a parceria parceria que aconteceu entre os Estados Unidos e lá Nova Zelândia, Austrália, para prender lá o pessoal do Mega Upload, né? Interessante, não tinha me tocado ainda disso. Na semana passada, a Polônia prometeu entrar no ACTA, isso gerou diversos protestos lá na Polônia. A União Europeia, né, acredita-se, vai entrar até 2013, ou seja, é a hora de protestar. Inclusive aqui no Brasil, né? Embora o Brasil ele já tenha dito que não vai entrar na ACTA, a gente tem que estar atento que tem leis aqui no Brasil. Lembra da Lei Azeredo? Pois é, ela ainda não morreu totalmente, não. Vira e mexe, ela dá o ar da graça e pode ressurgir a qualquer momento. Fiquem atentos, hein? E o Tim Cook escreveu uma carta sobre as alegações que ele diz serem ofensivas do New York Times, né? Aquela história lá das condições de trabalho na China. E aí o Tim Cook fez aquela meia culpa. Não, a gente valoriza o ser humano, a gente tá sempre melhorando as condições de trabalho, a gente sempre tá treinando os funcionários, blá, blá, blá, blá, blá. Sempre cobra lá dos nossos fornecedores melhores condições. Aquela história toda, mas ficou na mesma. Não tem jeito, é. Eu já disse isso, é a China que movimenta a economia mundial hoje. Hoje, se não tivesse uma China vendendo os produtos a esse preço, né, se não tivesse uma mão de obra na China por esse preço, a economia mundial entraria em colapso. E isso significa o quê? É uma questão de tempo para a China ser a nova potência mundial. A gente está numa fase de transição, né? O poder era lá Roma e foi, não sei o que, tava lá em Portugal, Espanha, depois passou para Inglaterra, aí depois passou lá para os Estados Unidos e Rússia. O poder vai andando, né? E eu acho que a nova potência que vai sair daí é a China. Embora a China é milenar, né? A China já é uma potência. Acho que a gente aqui não tinha consciência da potência que tinha lá dentro. E na sexta-feira, o iPad completou 2 anos, é isso mesmo. Sexta-feira, dia 27 de janeiro, faz 2 anos que o Steve Jobs veio a público, né, falando sobre o iPad. Quando foi lançado, né, eu lembro, a crítica foi em cima do iPad. Eu também, de alguma forma, eu acho que eu tava com as expectativas em alta, né, eu não levava muita fé no iPad, mas... Maravilhas da Apple, né? Depois que você toca no produto, você pensa, pô, caramba, como é que eu posso viver sem isso? E desde então, o iPad tem sido um sucesso total. E falando de sucesso, quem tá fazendo um bastante sucesso é a Siri. Fizeram até um episódio no The Big Bang Theory. Esse que saiu na quinta-feira, na noite de quinta-feira, na quinta temporada, o 14º episódio, né? O Rajesh se apaixona pela Siri. Ele tem até um encontro com a Siri. Vale a pena você dar uma conferida, caso você curta aí a Siri, caso você curta também The Big Bang Theory. E essa história do consumo de dados e a Siri? Pois bem, tem gente dizendo que consome mais dados, que é um grande vilão. Tem gente que diz que não, né? O iPhone 4S, segundo a Arieso, consumiria 2 vezes mais dados do que o iPhone 4 e 3 vezes mais do que um iPhone 3G. E fizeram aí pesquisas e mostrando que os Androids recentes, né, os telefones mais recentes com Android, eles consomem 2 vezes mais do que o iPhone 3G. Ou seja, os dispositivos mais recentes estão sim consumindo mais dados. É natural, né? O dispositivo é mais rápido, você tem uma internet mais rápido, você acaba consumindo mais dados, né? Fica mais prazeroso de você usar o dispositivo. É claro também que a Siri consome dados, né? Óbvio, né? É o áudio, é aquela coisa toda. Mas 1 minuto de áudio tem aproximadamente 1 mega, né? Então, quanto tempo que você fala com a Siri por dia, né? Você pode fazer uma estimativa. Consome dados, mas eu acho que ela não é exatamente a grande vilã desse aumento aí que o pessoal tem reportado. E o Steve Jobs, hein? Ele guardava cartas do Bill Gates lá no seu criado mudo. Pelo menos foi o que reportou, né, o Bill Gates, né? Ele, após o falecimento do Steve Jobs, ele teria recebido uma ligação da Lorraine, né, que é a viúva do Steve Jobs, né, falando, pô, você viu a biografia, né, lá do Walter Isaacson? Pois é, ele não faz jus ao respeito mútuo que vocês tinham entre si. A Lorraine continua, né, e teria falado pro Bill Gates que essa carta representava tanto pro Steve Jobs que ele guardava lá no criado mudo perto da cama. Eu li a biografia do Steve Jobs, gostei muito do que li, né? E mostra que a relação entre o Steve Jobs e o Bill Gates é muito mais próxima do que eu imaginava, né? Eu talvez não tenha lá o respeito mútuo, como comenta a Laureen, mas um frequentava lá a empresa do outro, via as coisas e tinha lá a reunião lá que eles faziam, né, os acampamentos, o Bill Gates aparecia, tinha era muito amistoso a relação entre eles, né? Eu achava que era uma coisa mais aguerrida, não, mas eles eram amigos no final das contas, né? Achei isso muito bacana. Se você ainda não leu a biografia do Steve Jobs, tá perdendo, hein? Vale a pena. E o IED, hein? Pois é, pouco tem se falado a respeito do IED. Teve só no início do mês, se não me engano, né? Contrataram um executivo para cuidar do IED, o Todd Tears, e ele agora tá com liberdade total para definir preços. Vai cuidar do IED, né? Tá aí no cargo só há um mês, ele tá respondendo ao Ed Kill, né? O Ed Kill é vice-presidente sênior de software e serviços de internet e tá ganhando uma moral, né? Ele participou da apresentação lá do iBooks, né? Ele fez parte lá junto com o Phil Schiller, e acredita-se que o IED ele tenha ficado parado durante um bom tempo, porque quem cuidava dos detalhes, né? Quem cuidava de tudo em relação a essa plataforma era o Steve Jobs, né? E aí ficou meio parado lá por causa da doença dele, mas a gente deve ter novidade do IED agora para 2012, né? Vamos aguardar. E preparem-se, a partir do dia 29 de julho, os celulares na cidade de São Paulo vão ter 9 dígitos, né? Eles vão ganhar mais o número, né? Isso é claro, né? Devido a muitos aparelhos, né, que tem na cidade. Para efeitos de comparação, lá na China, os celulares têm 11 dígitos. Lá são 1 bilhão de habitantes. 11 dígitos tem aí uma possibilidade de algo em torno de 10 bilhões de números de celulares diferentes, então dá com folga aí para os habitantes chineses. Ainda não existe uma data certa para que esse número extra seja adicionado também no resto do Brasil, mas é só uma questão de tempo, preparem-se porque vai acontecer. E se você for um fã da Valve, né, da Steam, sabe que eles lançaram um aplicativo lá na App Store, basicamente para você fazer interação lá com seus amigos. Eu tenho o imo.win e ele faz isso, ele se conecta na rede do Steam e permite que você interaja com seus amigos e tal. Claro que não é tão poderoso quanto o Steam, mas de repente também é uma opção, né? Caso você queira algo mais simples e tal, já tenha o imo.win, você pode usar ou não, você pode baixar o Steam Mobile, né, da Valve, que é gratuito. E durante a Macworld, né, o Omni Group mostrou lá a versão do OmniPlan para iPad. O OmniPlan seria o equivalente, né, do Microsoft Project, né? O pessoal que faz gerenciamento de projetos usa muito o Project. E no Mac, né, a solução que eu gosto é o OmniPlan, e agora está chegando pro iPad. Depois eu vou também dar outros detalhes, né, do que aconteceu lá na Macworld iWorld, né, antiga Macworld. Outro aplicativo também bastante usado no mundo Windows é o Microsoft Money. E talvez o concorrente do Money no Mac, né? Isso é uma área bem capenga. Talvez seja o Quicken, né, da Intuit. E o Quicken estava com o problema, o Quicken Essentials estava com o problema porque ele era baseado em PowerPC. E no Lion você não tem mais suporte, né, aos aplicativos com PowerPC, né? Perdeu aquele Rosetta. E agora uma versão do Quicken foi disponibilizada na Mac App Store por $50. Ainda não é a versão final, né? Eles estão reconstruindo aí um novo código, né, para ficar compatível com o Lion, mas as funcionalidades básicas já estão lá. De repente vale a pena você dar uma conferida. E o John Rubinstein, ele tá deixando a HP. Para quem não lembra, o John Rubinstein, ele trabalhou na Apple, né, até 2006, aí ele saiu da Apple, assumiu o comando da Palm em 2009, né, que foi comprado lá pela HP, e meio que sem motivo. Quer dizer, a gente até entende o motivo, né? De repente ele não tá satisfeito lá com a nova linha da HP, né, com a nova política da HP, o que a HP fez com a Palm, e aí ele tá se desligando da HP e não tem nenhum plano imediato pro futuro. E você pensou que ia ser tranquilo a iTunes Store aqui no Brasil, né? Que não ia ter problema. Mas teve com quem? Roberto Carlos, né? Já era de se esperar. O cantor é bastante cri-cri, né? E não que a Apple tenha colocado a obra do Roberto Carlos, né? Sem autorização do cantor. Não foi isso. Na verdade, a Apple sim obteve autorização lá do cantor, né? Da gravadora. Só que nesse contrato, né? Nessa autorização, não estava incluído um dos álbuns. Um álbum de 61, né? O Louco por Você. Ele é até considerado uma raridade esse álbum, né? Porque, para vocês terem uma ideia, um vinil desse é vendido aí por cerca de R$3.000, né? Parece que o Roberto Carlos não permitiu reimpressões, né, desse álbum, não gostou desse álbum, sei lá, meio que aquela coisa da biografia dele, né, que ele não gostou e comprou tudo. Então, claro que foi o primeiro álbum, né, provavelmente ele não tinha dinheiro para comprar tudo, mas de repente ele não gostou e não permitiu gravações, e esse álbum tá disponível lá na iTunes Store. Então, se você é um fã de Roberto Carlos, não perde tempo, porque provável que já esse álbum saia lá da iTunes Store. E para finalizar, ITV. Tem gente aí falando, não, vai sair lá em maio, eles vão anunciar, o iPad já tem 2 anos ali, já tá na hora deles anunciarem uma novidade, tem muito tempo que eles não lançam nada, nenhum novo produto. Bom, se é que isso é métrica, talvez seja verdade, mas enfim. Uma patente, né, foi descoberta a respeito de controles remotos. Na verdade, imagina assim, guardando as devidas proporções, seria um dispositivo de tela sensível, né, ao toque, que onde você poderia controlar a sua TV. Isso é interessante pelo seguinte, né? Você provavelmente deve ter diversos dispositivos na sua casa e você deve ter, de repente, um controle universal onde você opera todos esses dispositivos, né? Play daqui, pause e muda de canal e aumenta o volume. E o seu controle remoto, né, deve ter trocentos botões, bem diferente lá do Apple TV, que tem 4 botões. A ideia é exatamente remover esses botões lá, não usados lá do seu controle remoto, digamos assim, universal, e só colocar para você o que você tá usando, montar para você na tela, né, o que você vai fazer. Ah, você vai ver TV? Então coloca lá só os controles da TV, aumenta o volume, muda o canal e coisas do tipo. Vale lembrar que uma patente demora para ela entrar no mercado, né? Às vezes demora 5 anos para entrar no mercado, porque faz a patente mais para garantir aquela ideia, né? Garantir aquele registro. Mas isso não é regra, né? Pode ser diferente, pode ser realmente que a Apple esteja trabalhando nesse controle remoto universal, né? Sensível ao toque. A pergunta que eu me faço é a seguinte: será que esse foi o mistério que o Steve Jobs decifrou em relação à TV? Será que o tão falado ITV vai ser apenas um controle remoto? Posso ser sincero? Eu gostei da ideia. Aplicativos. Dicas de aplicativos. A dica hoje vai ser o Pocket Casts. Pelo nome, você já entendeu o que ele faz. Ele é um player de podcasts lá para o seu iPhone. Ele não é universal. Ele só vai rodar ou no seu iPhone ou no seu iPod Touch. Ele tem uma versão gratuita, né, que você pode testar, e a versão paga dele custa $2. E por que que eu tô falando aqui do Pocket Casts? Porque eu quero fazer um post a respeito dos players de podcast, todos eles: Instacast, Downcast, o Podcasters, Pocket Casts, RSS Player. E antes de fazer esse post, né, eu acho de bom tom falar, né, comentar com vocês a respeito desses diversos players. Qual é a vantagem, qual é o diferencial que eu vejo no Pocket Casts? É a interface dele. Ele tem uma, como é que eu posso dizer, a interface dele é parecida com o aplicativo de fotos do iPhone. Ele coloca um quadradinho, né, são 3 quadradinhos na vertical e 3 quadradinhos na horizontal na tela do iPhone, onde cada quadrado desse representa um podcast. Tá lá a capa do podcast, tá lá a arte do podcast. Então ele é diferencial, ele não tem essa coisa de lista. E isso é interessante se você acompanha ali uns 10 podcasts, que é mais ou menos o número de podcasts que as pessoas acompanham. Funciona quase como uma tela aquela discagem rápida, né? Você aperta ali e você entrou. Essa é a única vantagem que eu vejo nele, porque ele não tem outros recursos, ele não tem sincronismo com o iCloud, ele não tem possibilidade de baixar os episódios em background e te avisar ele é extremamente simplificado nessa questão. Mas isso não significa que ele seja ruim, muito pelo contrário. Você pode assumir que ele tem um look minimalista. E isso é interessante porque aplicativos de podcast são meio complicados. Você tem que configurar e a cloud e não sei o que, e tem que estar rodando, atualiza de tanto em tanto tempo. E a maioria das pessoas, né, que o quer fazer é entrar lá no podcast e tocar, fazer o streaming, ou de repente em casa no Wi-Fi faz o download para tocar durante o dia, para tocar na academia, enfim, não gastando o 3G. O Pocket Casts faz isso. Ele é um player extremamente simplificado, mas isso não significa uma coisa ruim. De repente você gosta da estrutura do iTunes, né? Tá tudo lá centralizado no iTunes, mas você quer um aplicativo para uma eventualidade e quer que ele seja simples, muito provavelmente o aplicativo que você precisa é o Pocket Casts. Então fica aí a dica. Ele tem uma versão gratuita, também tem uma versão paga $2 lá na App Store. Welcome to the future. Coca. Comentários. Comentários. Comentários. Coca. Vira e mexe, o pessoal pergunta, mas cara, eu já comprei algum aplicativo seu na App Store? Provavelmente sim. O que eu faço é o chamado desenvolvimento white label, desenvolvimento de etiqueta branca. Um desenvolvimento que não tem marca, né? Como é que é isso? Por exemplo, você já deve ter usado o aplicativo do Evernote, aquele appzinho, né, para iOS. E você deve imaginar assim, caramba, deve ter uns 10, 20 desenvolvedores cuidando daquele aplicativo. Se eu for lá na sede do Evernote, vai ter uma pancada de gente programando. E não é assim. O responsável pelo aplicativo do Evernote é uma pessoa. O pessoal lá do Evernote, o pessoal do escritório do Evernote, contratou essa pessoa para fazer, que eu me esqueci o nome dele agora, para fazer o desenvolvimento do aplicativo de iOS do Evernote. Eu não conheço muito a fundo em relação às outras plataformas, quantas pessoas estão envolvidas ou tão pouco quem são elas, mas isso é muito comum, esse desenvolvimento white label, né? A empresa tem uma marca, no caso, Evernote contrata, né, uma pessoa para fazer aquele aplicativo, faz, e aí depois a empresa vai e etiqueta isso. E tudo isso é regido por NDAs, né? Ou seja, nada disso pode ser comentado por motivos óbvios, mas é bem provável que você já tenha comprado, assim, alguns aplicativos que eu participei. Eu já indiquei aqui alguns aplicativos que eu contribuí, né, embora por questões de NDA não pude falar, olha, isso aí eu participei e tal, pela questão do NDA, pela questão do contrato. Mas se não fosse isso, falaria numa boa, né? Os aplicativos, né, que alguns amigos desenvolvem e eu comento aqui, eu falo, pô, esse aplicativo de fulano de tal, eu gosto sempre de manter a transparência, né? Eu acho isso importante. E aí o pessoal tava falando assim, pô, eu acho que você fez o Instacast, você participou do Instacast. Cara, não participei do Instacast, não. Talvez tenha essa impressão, porque de repente eu acabo dando alguma certa preferência em relação ao Instacast, o pessoal gosta mais do Downcast. É possível, né? Mas o que acontece é que eu acompanho muitos podcasts. E quando você tem diversos feeds, né, o processo de atualização é muito lento. E aí eu preciso de algo confiável. E o Instacast dá essa confiabilidade, né? Eu pego os meus feeds, abro no Downcast, vira e mexe, ele dá problema. Eu tenho os dois, né? Tenho vários até. Ele dá problema, o Downcast, ele não aguenta. É que nem o Reader versus o Fiddler pro iPhone. Eu gosto do Fiddler pelo seguinte, porque ele tem aquela funcionalidade de, ao você rolar, marcar como lido. Então pra mim é interessante, às vezes tem muito feeds, mas às vezes eu passo um dia meio enrolado, e chega no final do dia, tem 1000 feeds pra ler. Não adianta, se eu abrir no Fiddler e ele vai dar problema, ele não consegue gerenciar essas 1000 entradas. A mesma coisa eu acho que acontece no Downcast, ele não consegue gerenciar quando tem muita coisa ali pra ser atualizado. O Reader, né, o leitor de RSS, ele chega no final do dia, eu tenho lá 1000, 1500 entradas, ele segura aquilo muito bem, não estoura. Ele é um aplicativo bem construído. E a mesma coisa é o Instacast. Então eu acabo sim tendo uma preferência referência pelo Instacast. O Downcast, da semana passada, né, ele teve uma atualização porque o sincronismo dele via iCloud estava sincronizando os arquivos MP3. Enfim, foi uma distração, um erro, acaba acontecendo. Mas qual era o resultado disso para o usuário? O usuário entrava lá no iCloud e via que estava sem espaço, porque tinham trocentos arquivos lá de MP3, ou o Downcast estava ocupando um espaço gigantesco. Ao invés do Downcast sincronizar no iCloud os podcasts, né, os feeds que você assina e a posição lá dos episódios, o que já foi tocado e o que não foi tocado, ele estava levando também os arquivos MP3. Fácil de corrigir e foi corrigido. Então tem umas pequenas coisas de qualidade, mas sempre disse isso, né? A interface do Downcast é muito mais bonita do que a do Instacast. O fato do Downcast ser universal faz uma diferença brutal, né? Fica bem mais econômico. Você consegue ali com $3, se não me engano, usar o Downcast sincronizado via iCloud nos seus dois dispositivos. E se você quiser fazer isso no Instacast, você vai gastar $2 da versão para iPhone, mais $5, né? $7 ao todo, né? Você pegando a versão para iPhone e pegando a versão para iPad. Ou seja, é mais caro e a interface dele não é tão bonita assim, mas ele é um produto de qualidade, né? O Instacast é da VMedio, né, que também faz o Snowtape. Quem leva a VMedio à frente é o Martin Herring. Ele trabalhou na Equinux, né? Talvez você não associe o nome, mas Equinux é aquela empresa que fez o Songgenie, que fez o Cover Scout, né? Eles trabalham ali colocando letras nas músicas do MP3 lá do iTunes, né? Colocando as tags, colocando as capas. Tem outros aplicativos também, né? Então essa é a história do Instacast versus, mas eu vou fazer um post aí, já comentei sobre isso, falando sobre todas as características de cada um dos players de podcast. Sobre armazenamento, o Rogério Martins lembra que dentre os diversos serviços de armazenamento já comentados aqui no Cocatec, na Dropbox, SugarSync, Box.net, ele lembra de um que tem há anos, né, e não foi comentado aqui, que é o iDrive, e ele oferece 50 GB de armazenamento. É verdade, o iDrive é bem antigo, já nem lembrava mais dele, mas bom saber que ele ainda está vivo, está funcionando. Obrigado pela dica, Rogério. E o Cabral comentou lá no grupo do Facebook assim: cara, minha porta USB morreu, e agora, o que eu faço? Será que eu vou ter que trocar a placa lógica? E aí o Marco Pavan, se não me engano, lembrou assim: cara, você deve ter baixado a tampa do seu MacBook, e aí ele dormiu, e aí nesse processo a porta USB ficou meio doida, porque tinha um dispositivo conectado a ela. Cara, dá um boot e vai resolver. E isso me lembrou uma coisa que aconteceu comigo uma vez, e foi bem isso. Eu tava com uma interface de áudio plugada na USB, e aí eu baixei a tampa do MacBook, fui fazer outras coisas, quando eu levantei não tava respondendo, e aí tava meio esquisito, tinha umas outras coisas agarradas também, eu tive que botar e resolver. Então, se de repente a sua porta USB morreu, para você não ter que trocar a placa lógica, você pode fazer esse truque, dar um boot e ver se está funcionando. Às vezes a gente acha que um produto Apple não tem problema, e tem problema. Para vocês terem uma ideia, isso não são números exatos, né? Mas uma Ferrari lá, um carro top de linha, tem em média 35, 40 defeitos de fábrica. Ele sai da fábrica com 30, 40 defeitos. Isso numa Ferrari, num carro top, né? Imagina um Volkswagen, um Ford, um GM, né? E a Apple não é diferente, né? A Apple tem os seus problemas, né? O pessoal comentando lá no Facebook: pô, eu comprei aqui um AirPort Extreme Base Station e tá fazendo um barulho aqui, né, quando eu uso o Wi-Fi. Isso acontece. O diferencial da Apple qual é? O fato de ser uma empresa, de ter um nome, de você ter o quê? Suporte. Isso é o diferencial. Eu não imagina que você que comprou Apple vai tudo ser maravilhoso. Provavelmente não vai ser. Eu sou usuário Apple há bastante tempo, já tive diversos problemas, praticamente cada ano tem problema de HD, seja no Time Capsule, seja nos MacBooks, ou seja, tem problema. Mas qual é o diferencial? É o suporte. É você chegar lá na loja e falar: pô, ó, deu problema aqui, eles pegam um número de série e resolvem, isso tendo garantia. Agora, o que você tem que ficar ligado é na tal máfia das placas lógicas. Acontece o seguinte, aqui no Brasil, né, as assistências técnicas acabam não fazendo uma avaliação muito elaborada, muito dedicada do seu Mac. Eles pegam lá, olha a placa lógica. E uma placa lógica custa quase metade de um MacBook novo, né? Isso significa que custa praticamente 2 MacBooks se você comprar lá nos Estados Unidos, ou seja, é complicado, né? E qual é a minha dica em relação a isso, caso você esteja sofrendo aí na mão da máfia das placas lógicas? Liga pra Apple. Fala lá pra Apple, pô, não sei o que, o cara nem olhou. Isso foi o que um amigo meu fez. Ele tava com um problema no cabo flat, né, do HD, e ele sabia disso porque ele fez uns testes e tudo mais, e lá na assistência falaram, olha, placa lógica. Ele entrou em contato com a Apple, falou, olha, pô, tá acontecendo isso, e parece que a Apple tem ciência disso, porque o que que a Apple fez? Olha, você vai em tal loja, né, passou uma loja pra ele específico, ela vai lá, fala isso, e aconteceu tudo bem, o conserto estava orçado na casa de R$1.500, né, pela troca da placa lógica, e acabou saindo por R$80, sei lá, R$100, que foi só a troca do cabo flat. Foi até mais enrolado, porque a loja não tinha cabo flat, e teve que pegar em outra loja, mas tudo saiu satisfatoriamente bem. O problema é, como é que você vai saber se é problema da placa lógica ou não? É, isso é realmente um problema. Minha sugestão é, liga pra Apple, né, pergunta pra ela o que ela recomenda, que de repente fala assim, pô, mas eu acho que não é placa lógica, que eu fiz aqui uns testes, você não tem, de repente, uma outra assistência que você me recomende? Fala que você já teve esse problema no passado, você pode falar assim, pô, não, no passado eu tive um problema assim, era o cabo flat, liguei pra vocês, enfim, inventa ali uma história, vê o que você consegue extrair do pessoal da Apple. Claro, problemas de placa lógica podem acontecer, mas não é assim tão frequente, né? O problema é que fazem de placa lógica a virose dos médicos, né? Tá doente, mas eu não sei o que é. Ah, é uma virose. Daqui a pouco passa, toma aqui, antitérmico, não sei o que, analgésico e pronto. Placa lógica é a mesma coisa, então fiquem aí ligados. E por fim, um recado pro João Paulo Regassi. Parece, João, que você tá escutando muito o Cocatec. A sua namorada, Jéssica Alves, está com ciúmes. É brincadeira. Ela não disse isso não, João. Ela só disse que te ama muito. E isso, João, você sabe, né? Significa que... Bom, deixa pra lá. Jéssica, um beijo, João Paulo. Abraço pra você. Então é isso aí, pessoal. Nossa conversa continua lá no Twitter, no @Cocatec. E também no facebook.com/groups/Cocatec. E o podcast volta amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Thank you all. Thank you all very much. Termina agora. Termina agora! Cocatec! Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @Cocatec no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima.